Estabilizado, contato. 1925 Ciente, continue a aproximação número 12 para pouso, informa turbulência e rajada de vento na final. Ciente das condições, continua a aproximação para pouso, voo no 925. Frequência livre para coordenação de tráfego local, Charlie Hotel Vitor. A ingressar na CTR de Ilhéus, chame 120 decimal 1. Três, cinco, meia, sete, sala, zona, meia, livrar direito, 1219, boa tarde. 1219, então 3567, boa tarde. Nove, dois, cinco, na escuta. Afirmativa, tá na escuta, 1925. 1925, livre pouso, pista 10, vento no 80 graus, 149, pista molhada. Pista molhada, livre pouso na 1925. Salo Salvador, boa tarde, Oxanã 63, Sono 4 para autorização com a informação Zulu. Oxanã 63, Sono 4, boa tarde, para Petrolina temos o 340, copia? Copia, 340. Autorizado, Petrolina 340, decola 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Flock, Fox Lima, Oscar Charlie Kilo, controle 19935 e o transponder 5165 Cotejo. Usado Petrolina no 340 via rota do plano, decolando Momo com a transição Flock, decola da pista 10 com curva esquerda, chamando o controle em 119.35 e o transponder 5165, Oxené 6314. Correto, Oxené. Quando pronto, some para o CBEC acionamento no passo 3. Chamará 6314. Santos para Juliette, dan 3567. Sente na manter a posição, estamos aguardando a liberação do gate 5. Aguardando, dan 3567. Solo Salvador, tá 3217, autorização com fins, gente da Zulu. 3217, aguarde com fins 360. Sim. Tá 3567, a Inferno nos coordenou o novo gate, ingresso Juliette para o 07. Ingresso Juliette para o 07, tá 3567. Localizador, 1755. 118612, 1755. Via Leda, Bride e depois Obras do Luno 6. A decolagem será da 10, a curva à direita. Saída da El, após da El Leda, após Leda Bride. Frequência do controle 11935 e o transponder 5175 Cotejo. Autorizado com fins, Leda Bride, após Atas do Luno 6, decola da 10 com curva direita da El, Leda Bride, 1935, é o controle 5175, transponder. Correto, TAM 3217, chame pushback acionamento no 03, quando pronto. Vamos lá. No 8, livre decolagem, pistão no 0, vento no 80 graus, no 5, nós. Livre decolagem, 41 no 8. Boa tarde. Trip 5488, 2000 pés, chegada maré, 1015, autorizado ele. E aí, aguarde qual tempo? Saída da El. Como é que é o funcionamento, Oxanã 6321, não 5? No 05, Oceané, autorizado. Autorizado, vou chamar pro táxi, Oceané. Cinco, livre pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, 15 nós, informo rajada, turbulência na final e a pista úmida. Excelente, livre pouso no zero, 755. Azul 4118, decolados 21, controle 19935, bom voo. 19935, grato, bom serviço. 99. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4118 decolando, nosso escudo. Boa tarde, sobe 360, saída da El, vigilante. 360 da El, 4118. Controle Salvador, 4118, já pode iniciar a curva direita para evitar a formação. Autorizado. 360, a rota será Leda, Brise, Upper Zulu, 16, após Belo Horizonte, Trive e Pira. Decolagem da 10 com curva direita à saída. É Dael, Leda, após Leda, Brise. Controle 19935. Transponder 5402, Coteje. Correto, gol. 16999, sumi pushback acionamento no 10 quando pronto. Autorizado, gol no 785, chame táxi. No 755, boa tarde, táxi via Alfa, reporta Anfo da Juliette. Alfa, Anfo da Juliette, vai reportar Anfo 755. Goiânia. copiado Tuner 6321, táxi via Juliette Alfa no ponto espera 10, torre 186. Táxi Juliette Alfa, ponto espera 18, sinal 663. Salvador, boa tarde, é o Bateria do 2231. Bateria 2231, para Barreiras, temos o 340, copia? Volto para copa, informação alta, copiar. É autorizado Barreiras, nível 340, decola da 10, curva esquerda na saída Momo Alpo, após direto Barreiras. Frequência do controle 1935 e transponder 5411, Cotege. Ok, gente, para Barreira 340, pista 10, curva esquerda após, rumo alto, apoio direto a Barreira, contorno 2025, transponde 5411, passaria 2231. Correto, passarei 2231, quando pronto, sou em pushback e acionamento, confirmando, está na remota? Afirmo, remota 14. Obrigado. Próxima, Juliette, igual no 755. 755, ingresso Juliette para o 08. Juliette para o 08, 755. Solo Salvador, tá 3217, posicionamento do gate 3. São 3217, após a liberação do Boeing da Gol no setor, iremos autorizar, aguarde. Oceaner 6314, pátio 3, posição 8, busque acionamento. No pátio 3, autorizado Oceaner 6314, Samitax. Autorizado 6314. Afirmativo, livre decolagem 180 com 17 nós. Decolagem 180. 3217, coordenem com a equipe de solo. Assim que o Boeing da Gol liberar o setor, autorizado. Seu pushback acionamento no 03. Uno no 8, Recife agora no 3325, alternando no 288. 3325, alternando 288, 4, 1, 3, 4, 1. Mantém, cabeceiro no 0, gol no 785. 321, decola os 30, controle 19935. Então, bom voo, boa tarde. 19935, boa tarde. Boa tarde, Oceania 6321, passa 1500 na Dael. Perdão, é Gole. Não, boa tarde, saída Del. Saída Gole, confirmando, 6321. Gole 6321. Isso, Gole, transmissão, Fito. Gole, eu fiz, obrigado. Bono 399, autorizado, chame pronto pro táxi. Livre, aproximação ILS para o TIP 5488. Afirmativo, TIP 5488, autorizado final ILS X-ray pista 1-0. Reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, confirma ajuste no 020. Negativo, QNH 1015, o TIP 5488. Certo, 1015. Controle Salvador, boa tarde, é o TIP 5266, gente da Alfa. Boa tarde, TRIP 5266, acione identificação dessa via, chegada a Mari para 2000 pés, QNH 1015. Via Mari até 2000, 1015, 5266. Sete, mono a bordo, temos 3 horas e 15, alternando receio. Autorizado táxi, ponto de espera 10, transferência. Decola os 33, controle 1935, bom voo e boa tarde. 1935, boa tarde, obrigado. ILS, Cristão 0, chama agora para Salvador 8, desse momento. Passa todos, 1, 2, 3. Torre Salvador, TRIP 5488. Boa tarde, confirme, está avistando o campo? Negativo, está agora interceptando o glide ainda a 2000 pés. Reporte visual, ajuste 1-0 no 5, informo turbulência, curta final 1-0 e rajada de vento provável, ok? Sim. 2-1-7-7-7 a bordo, alterna agora, 3-40. Horas e 40, Guarulhos, POB. POB 77. 77 bordo. Ciente. Siga o Airbus da Oceanair que vai passar à sua direita. Tanto 3217. Boa tarde, China 6314, mantém o ponto de espera. Mantém 4388, sem pouso autorizado, fecha no 0, vento 180 graus com 1-6 nós. Ajuste no 0, no 5, informa pista úmida. Gente, está com trem baixado, travada a pista. São de Salvador, Alice Batalha, 4206, direção para o Fundo, 5-0 para a Alfa. Aeronave tentando contato com controle, clareza 2 para 3. É o azul 4206, confirma. Boa noite, 4206. Desça para o nível 900, autorizado de chegada Mário. Essa transmissão ainda 2 para 3. Na 63 no 4, ali mantém cabeceiro no 0. Mantém no 0, 63 no 4. Controle de rádio 4306. Clareza 4 agora. Ao fundo, 4206. 488, solos 37, direita 129, solo, boa tarde. Boa tarde. Trip 5266, altímetro 10, no centro autorizado, sinal ILS X-ray, forma estabilizada. É o Trip 5488, livrou ao nó dela. Ciente, chame antes da Juliette. Do 4206, desça para o nível 050. Salvador, boa tarde, Bono 395, Salva. Bono 395, contato radar desça para o nível 060, autorizado e chegada a Mari. Altímetro 0095. 060 na Mari, Bono 395. Canal 6321, chame agora Centro Recife em 133, correção, 1260, alterno 28, decimal 8, Xará 6321. 1260, alterno 288. Para o táxi, eu passarei do 231 com 28 a bordo, alternando Brasília com 3 horas mais 45 de autonomia. De 45, Brasília, POB? POB de 28, 28. 28. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, passarelo 2231. Ciente, bateria, ponto de espera, da 10, 2, 3, 2, 2, 3. Oi, boa tarde, 399, ponto de espera. Tarde, 399, inicialmente mantém o ponto de espera. Controle Salvador, Oceano 63, 1-4, passa 2000. Oceano 63, 1-4, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, saída Momo, transição Flock. Momo Flock para o nível 340, 63, 1-4. 1-785, chame agora Centro Recife, 3325, alterno 251. 3325, alterno 251, boa. Fona 395, desço para 4.000 pés, altímetro 1015, livre de restrições de altitude em Itapé. 4.000 pés, Salvador, boa tarde, Gol no 925. Boa tarde, Gol 925, sento aqui, está na posição 1, autorização Brasília, nível 400. Gol no 925, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pezzulu 17. Decola da pista 10, curva direita, saída Gole, Eval, transição ao Fito, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponda 5495. Brasília 360 autorizado, via Pezzulu 17, decola da 10, curva direita, Gole, Eval, Fito, 1935 ao controle, a torre 36, transponder 5415, Gol 925. Correto, chame pronto para acionamento. Qual o seu portão? 01 no portão. Ciente. Contatada na decolagem, sua parilha 360. Mantenha o terceiro da saída da El Lida Bridge. Vindo para o 360 da El Lida Bridge, 3217. Boa tarde, objeto 5729. Torre Salvador, o Papa Romeu, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, prossiga. Lima Bravo Alfa no pátio 4 para gira, manutenção da moção. Deixa a porta ao término, temperatura 23, ajuste meio 15, Lima Bravo Alfa. Autorizado para Confins, nível 340, via per... Não, é, direto Leda, direto Bridge, direto Confins, Charlie November Fox. Decola da pista 10. Curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transfonda 5427. Autorizado Confins, nível 340, decola da 10 com primeira curva à direita. Del Leda Bridge, depois direto Confins. Controle de saída 119-35, código transponder 5427 e torre 1186, web 5729. Correto, chame pronto para o acionamento. Chamaremos. Salvador, o gol no 755, ciente da informação Alfa, autorização Confins. O vento 1,70 graus com 1,4 nós, forma pista úmida. Livre pouso 5,260. 360 via Leda, direto Bridge, a Pezzulu 1,6. Decola da 1,0, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, proa de Bridge. Controle 1,9 decimal 35, torre 1,8 decimal 6, transponda 5,497. Ok, realizado para Confins, 360, pista 10, pista da El Leda Bridge. 1935, controle, 286, 4547, aerovia, Pezzulu 6. Correto, chame pronto para acionar. Paulo Salvador, boa tarde, pode acionar 479, informação Alfa, São Paulo, nível 360. Canal 471, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Direto Leda, direto Bridge, a Pezzulu 16, Belo Horizonte, BHZ, corrijo Bravo até o Zulu, pode direto conforme o plano. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge, controle 1 no 9.